se manifesta. Pois eu sou um sonhador que sonha com sonhos fortes, fartos, firmes, de base sólida que não se entrega. Mas eu sou o que sou, sou igual a todo mundo. Eu sou um pilantra vagabundo. Sei que sou. Chegar, chegar, chegar, chegar, chegar, chegar.